Seja bem-vindo ao lugar onde as trevas dominam, que aprisiona o homem que é sujo de baixo acima, que mata por vaidade, mata por fama, que mata por dinheiro, mata por vingança. Um lugar onde poucos dizem ser feliz, é raro eu sei, e se tem nunca vi. Onde as drogas acabam com a juventude, querem pó, maconha, crack, lança perfume. Tá na moda, né, moleque? Vai vendo o Jão. Me espanta o ponto que chegou esse mundão. O medo tomou conta, a morte dominou. Onde a vida aqui já não tem nenhum valor. O respeito também quase não existe mais. O amor, raridade, nem me pergunte de paz. Decepção é inevitável, você vai encontrar. Só lamento, o mundo é podre e não tem como escapar. Planeta Terra habitado por uma raça confusa. Seres humanos festejam até os dias das bruxas. Vai vendo, é só o começo, ainda tenho muito a citar. Coisas que talvez nem sei podem te abalar. Puxe a cadeira, atenção, sou expert no assunto de falar, cantar, provar qual é a desse mundo. Eu percebi, me falaram, mas não dei muita atenção. Cuidado com os homens, inveja, traição. Codinome de um ser impiedoso, maligno, que se tivesse frão na fita, mata seu filho. Mesmo declara guerras em nome da esperança. Como se tem esperança no meio da matança? É triste saber que o homem é assim, que não mudaram nada em relação a Caim. Mensagens subliminares na tela tem, te forçando a aceitar o mal e esquecer do bem. Pense mais um pouco, só um minuto da atenção. Como era um tempo atrás, antes da televisão. Crianças corriam brincando de esconde-esconde, mas hoje querem fluxo, se envolver nos bondes. Sei que muitos por aí ainda me acham ultrapassado, mas pra quem não se aliena, sabe que estou ligado. Onde falsos profetas insistem na mentira, que dizem é dinheiro, me mostre na Bíblia. Cães gulosos seguindo ao falso deus mamon. Me traga suas riquezas, entregue em minhas mãos. Eu não gosto de nada que me tira do sério. Esses ladrões já abusaram demais, e eu espero que das mãos do Criador que venha a minha vingança. Acabe com a farsa dessa falsa esperança. Aqui muitos inocentes não estão no rumo certo. Cego guiando cego a caminho do inferno. O que posso fazer a não ser te despertar? O verso é cristão, minha cara é te alertar sobre os perigos desse mundo. Tudo aquilo que eu sei, decepção, depressão que já passei. Não posso omitir essa mais pura verdade. Eu falo o que sei, sem medo, não sou covarde. E serei sempre assim, essa mente pensante. Denuncio o futuro, o presente e o antes. Me coloquei à disposição a favor dos meus. Sou igual a você, apenas mais um. Mas que não me conformo com essa terra. Terra de guerras, terra de injustiça, terra de atrocidades, terra de heresias, terra de manipulação e tudo que você pode imaginar. Homens, raça confusa, desprezando os ensinamentos de nosso Salvador, o mesmo que morreu por nós. Mas o ser humano prefere os desejos da carne, atropelando o seu próximo na corrida por seus ideais. Não pensam no amor, não querem saber do amanhã, e assim julgam-se superiores a seus próprios irmãos, querendo ser visto grande entre os homens. Apenas isso e nada mais. Não foi preciso faculdade para poder entender a sociedade, o ser humano que julga ter o poder de mandar matar, ter o controle nas mãos. Outrora já citei amor ao próximo, extinção. Pessoas passam fome nos quatro cantos da terra. Descaso, miséria, o que tudo isso gera? Gera PT carregada na cara dos boy. Gasta com casa na praia e nem se importa com nós. Parabéns, ser humano, ó, só por seus grandes feitos. Farsa do homem, a lua se pá. É desse jeito que eles tentam até parecer ser mais que Deus. Só que Deus é mais, criou você e eu. Aonde o preto da minha cor ainda implora por socorro. Nos guetos, nas vielas, nos milhares de morro, tão morrendo na visão de nossos inimigos. O mesmo que você votou naquele domingo. Olha só que bagulho louco, criança, quando nascer tenha cuidado. Muita sorte para não se envolver nas drogas, no crime, na prostituição. Se for pobre e rejeitado serão poucas opções. Lágrimas rolam ao ver tanta gente injustiçada. Justiça é divina, pois o homem sempre falha. Uma terra habitada por seres irracionais. Dizimos milhares e ainda me falam de paz. Com o poder eficaz de sua persuasão, induzindo os milhares sorrir com a opressão. É Eduardo FC, pra você tira o chapéu. Mil anos luz da paz, mas a paz só lá no céu. Vou enchendo sua mente com coisas que vale a pena. Diferente da TV que disfarça o problema, ignora os mais carentes, desprovido da verdade. Manipulação em massa, fatal crueldade. Porque são tantas coisas que o mundão vem te ofertar, distraindo sua mente para não raciocinar. Assistindo futebol, se alegrando a cada show, enquanto os verdadeiros vilões que fazem o gol. Você chora, sofre, mas depois tá tudo bem. Esqueceu do opressor, o mesmo que te faz refém. Do medo, do consumismo e da vaidade, induzindo os pequeninos à sexualidade. Somos vistos como escravo pelos senhores do mundo. Dominam o planeta, sem exceção, tudo querendo dizimar-se nossa população, reduzindo-nos equivalente a 500 milhões. Muitas coisas já passou, suas metas estão se cumprindo. Desastre combinado, vem em jogo por escrito. De homens que querem sempre tá um passo a mais que Deus. Illuminates, a vocês não me rendo, sou mais seu. Serei sempre assim, essa mente pensante. Denuncio o futuro, o presente e o antes.